9970, confirme sua velocidade. 250, 9 horas. Gente. Vou acelerar, galera. Federal 9970, confirme sua velocidade. Dan 3517, confirme sua velocidade. 2509. Gente, Federal 9970, reduza para 2509. 2509, Federal. Cara, pushback acionamento, agora sim, o TAN 3890. Livre, chame táxi 38, Max. Chamaremos. Total, 9990, reduz a velocidade para 200 nós. Guarda, total. Total, 9990, na escuta. Pegação na porra de pelo, 135 no centro. Total 9990 na escuta. Total. Saída da Euleda, pós direto bridge com curva à direita. Transponder 5443, controle 1998. Habitar pelo lock, total. Total, reduz a 2009 a velocidade. 200 para 200, total. Então, 3507, reduz a velocidade de 230 nós. 230 nós, 3507. Federal 9970, reduz a velocidade de 230 nós. 230 nós, Federal 9970. Pushback acionamento, o 5722 está no 3. 722, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Livre, chamar a táxi, 5722. 040, reporte estabilizado. Esquerda 040, reportará estabilizado total. Estrela Salvador, TAN 31 no 91 decolado, bom dia. TAN 3171 no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL, autorizado direto da EL. Obrigado, 340 direto da EL, TAN 3171. Federal 9970, vetoração que é sequenciamento, curva à esquerda para 020, limite ao localizador. Via 020, limitado pelo lote, Federal 9970. 9970, desça até nível de voo 050. 050, Federal 9970. Total vai atingir 3.000, pode descer para 2.000? Autorizado 2.000 pés, total 9910. 2.000. Total 9990, informa que segue tráfego, posição de 1 hora 6 milhas, passando 2.000 pés, é um Airbus da TAM. Sente, total. Controle TAM 3153, interceptou localizador. TAM 3153, chame torre 198, decimal 6. 198, decimal 6, torre, obrigado, bom dia. TAM 3517, decada 2.000 pés, quer negar, 1.0 no 1. 2.000 no 0 no 1, 135 no 7. Tipo 53 no meio, reduz a velocidade 2309. 2309, reduzindo a 353 no meio. Total 9990, autorizado a final do procedimento ILSXE, após estabilizado o localizador. Estabilizando, total. Total 9990, reduz a velocidade para a aproximação final, chame torre 198, desse meio. 186, reduzindo, total. Cinco no sete, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Vetores, mantenha pro limitado pelo localizador, 135 no sete. 9970, desça até 3000 pés, que é legal no 09. 3000 pés, Tubarão, 9970, mil e onze. Tutã 3890, POB 71, autonomia de 4 horas e 30, alternando Natal. Informação, ok. Tutã 3171, na paz de vir, vou ir direto, Leda. Ok, a paz de vir, Leda, graças, 3191. 1011, muito obrigado, tenha um bom dia. Solo, Salvador, bom dia, gol. 1642. Controle intercortado. Eu não entendi, confirme? O total estava recebendo o controle como. Perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. E transponder 5445, controle 1998. Total 9990. Cola 0 PC da Puca, Caju, 5445, transponder 198 com controle, 1642. 1642, confirme a frequência do controle. 1-19-8. Localizador, direita, 120, rota estabilizada. Direita 120, informarei estabilizado, segurado. Tan 3507, reduz a velocidade para a aproximação final. Reduzindo o Tan 3507. Alô, objeto 5722. Prossiga. Noite 04. Noite 04, gate 8. Formação hotel por, 360 pro galeão, por favor. Chame o solo 121 decimal 9. Obrigado. Estabilizado o localizador. 2000 pés, reduzido, reportaria estabilizado, se garante. Informação em curso hotel, confirme parte que se encontre, pista de decolagem. 3171, no chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. Pista 17, perfil de saída Momo, Albo, DCT, transponder 54 no 5, controle 1-98, torre 1-86. Agilizando a liberação, informe quando pista livre. Afirmativo. Torre, bom dia, tá 3890, ponto de espera pronto. Mantenha, 3890. Ok. Torre, autoriza o ponto total. Agora sim, o Tan liberou na Golf, tá livre o pouso, 1-0. Vento calmo. Pouso autorizado, total. 5316 tá fazendo desvio? Desvio de uma milha e meia à direita, tá retomando agora pro Aditoque. Gente, vou em Duna. Reduzo a velocidade para 2009. Duna 2009, 3316. Eu poderia confirmar o vento? Vento norte aqui com 3 nós. Obrigado. Vamos sim. Quebec, como recebe o solo? Ok, confirme o cotejamento novamente, o transponder 5415. Trip 153, o nome é, desça para 2.000 pés, reporte avisado, localizador. Desce para 2.000, reportará estabilizado, localizador do tripiste no 3 no meio. Sidural 9970, passando do Nachame Torre, 1.8, desce 6. Volto 62, bom dia, Sidural. Salvador, bom dia, Sideral, 9970, estabilizado, localizador. Doutor 3517, livre pouso no zero, vento norte, 03 nós. Livre pouso, pista no zero, 3517. Sideral 9970, continua aproximação e aguarde pista livre. Sideral, aguarda. Total 9910, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Tentar agilizar aqui a nossa saída, ok? Eu não entendi, confirma? Apenas informando aí o colega da Sideral que a gente vai tentar agilizar aqui o propósito dele. Quem tá falando é o TAN 3517, é isso? Afirmo. Ah, tá ok. Obrigado, TAN. Valeu. Zero far right to copy. De 2.000, se possível. Eu tenho condições de aproximar e pousar na altitude que deseja? Afirmo. Sente. VBI 57 after via flight pin road. Take off from runway 10 after departure right turn. Dial departure Leda BDEV. Dial Leda BDEV. It's call code 5450119 a decimal 8. Check o equipamento, está muito baixo da emissão, ok? Code 5450, go 1804. Pouco baixo, melhorou, mas tá um pouco baixo ainda. Solo 7, solo 25, chama o solo 219, Oliver. 219, boa. Geral 9970, autorizado pouso, vento no norte com 2 nós, 02 nós. Livre pouso, Sideral 9970. Otan 3890, condições de decolagem imediato assim que liberar a pista? Positivo. Observe o pouso do 737 da Sideral após ali mantém agilizando manobras, aguardando a liberação para decolagem imediata. Ok, sim, após o tráfego final, a linha mantém. 5-7. Bom dia, TAN 3-5-7, táxi via Alfa Juliette, porta 11. Alfa Juliette para 11, TAN 3-5-7. No meio, estabilizou no localizador. TIP 53 no meio, chame torre 118 décima meia. Vai chamar a torre 18 meia até daqui a pouco. Salvador, bom dia. TIP 53 no meio, final Capserona 0. Está agora a 3 milhas do externo. Ok, TIP 53 no meio, continua a aproximação, aguarde pista livre. Tem um Airbus da TAN que está ingressando aqui para decolagem imediata. Gente aguardando pista livre, 353 no meio. Oi, Webjet, 5722 no ponto de espera pronto. Torre ciente. Papai Romeu, Maikitão Juliette, dessa via até 2.000 pés, QNH no 0 no 1, reposta avisado o localizador. Rio 9647, desça até nível de voo 050. 050, 9647. Livre decolar, vento norte 02 nós. Livre decolagem 3890. Mike, Tango de Leste, tem condições de aproximar e pousar na Ponte Duna? Para ingresso ao 7, Vitor Quebec Deck. Dona Grato, Mike, para ingresso. Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 0. Tento variável com 0, 2 nós. Estou 353 no meio. Ciente, o 353 no meio aguardando. Trip 53 no meio, livre pouso, vento calmo. Livre pouso, trip 53 no meio. Zero, decolado aos 29, chama controle em 198, bom dia. 198, obrigado, bom dia. Web 5722, observe o pouso do trip após alinhar e manter. 0 para Guarulhos. Web 5722, após o pouso do trip, ali mantém. Após o trip, ali mantém, 5722. Aeronave que chamou para a cópia, chame na frequência 121 decimal 9. Obrigado, 219. 3890, contato um radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. 330, PUCA. Mike Tom Gillette, confirme sua velocidade. 509. Gente, Rio... 9647, confirme sua velocidade. 300, 9647. 9647, reduz a velocidade para 230 nós, tráfego P7 está 12 horas 9 milhas. Gente, tráfego reduz 230, 9647. 7, estimando o plano 40. Confirme o destino. Salvador, Guarulhos. Só um momentinho, vou checar. Obrigado. Y 531 no meio, no solo, os 31, Norvéria, direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita, 219, trip. Solo Salvador, bom dia. Trip 531 no meio, livrou na sua escuta. Trip 531 no meio, Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, trip 531 no meio. Web 5722, livre decolar, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, 5722. Azul 4069 com 128 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, autonomia Ribeirão Preto. Confirme alternado. Ribeirão Preto. Gente, táxi Índia e Alfa, ponto espera turno no 86, ajuste no 0 no 1, bom voo. Índia Alfa, quando pronto, turno no 86, azul 4069 e 11, grato e bom trabalho. 5722 decolado aos 33, chame 119.8. 19.8, chamarei grato, bolsa de 5722. Vitor Quebec, Quebec, atuem. Controle Salvador, um bom dia, WebJet 5722. Jet 5722, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, saída Gole. Subida para o 320, subida Gole, Webjet 5722. Rio 9647, desça até 3000 pés, que é negar no 091. Ajustar no 091, 3947. 607 na escuta. Tá na escuta, prossiga. O senhor poderia confirmar o equipamento? 37800. Ok, obrigado. Só um minuto para a costa. Tá, ok, obrigado. 353 no meio, se aproximando da Juliette. 353 no meio, Juliette, remota 12 do Pátio 1. Gente, para remota 12, 353 no meio. Salvador, o voo no 607, só para adiantar aqui, a saída seria a Dael Dinés? Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, positivo, obrigado. Agora o senhor vai ter que aguardar, ok? O senhor vai alinhar e manter, guardar para decolagem. Até só, pessoal. Eu fiz umas chamadas aí, o senhor respondeu para decolagem imediata, eles tinham condições, mas agora tem um sequenciamento para pouso na 10 aqui. Não dá para liberar a sua decolagem agora não. Alô, Salvador, bom dia, gol na 715, está tendo as condições de autorização, Brasília. Gol no 715, aguarde cópia, Brasília. Aguardando, teria a saída prevista? Tá, correção, gole, transição ou fita, gol no 715. Gole ou fita, gente, obrigado. Fala, Salvador, bom dia, gol no 897, formação até o 360, confins. Gente, número 3 para a cópia, aguarde. Aguarda. Solo, gol no 642, portão 612 para pushback acionamento. Gol no 642, aguarde para início, pushback acionamento. Guardando, 642. 90, autoriza ele a Aracaju, senhorita? Tá, 3890, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 2545, 265, obrigado, bom dia. Copia. Volume 607, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. O transponder 5447, controle 119, decimal 8. Senhor autorizado, Guarulhos 360, pela Peruísque 50, decolagem da pista 10, saída da Euleda após Bidev. Curva à direita após a decolagem, transponder 5447, controle 1198, ou 1607. Voo 1607, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei pronto, voo 1607. Voo no 715, copia. Copia, prossiga. Voo no 715, Brasília aprovado nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída gole, transição ou fito com curva à direita. Transponder 5453, controle 1198. Prezado Brasília 360, Pêsulo 17, 10, gole fito direita após 5453, transponder 198. Voo no 715, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar. Alô, Salvador, bom dia, Tan 3153. Bom dia, Tan 3153, prossiga. Por gentileza, confirma a saída prevista para o Galeão, a Peruís 50. Seria a saída da Euleda após direto Bidev, Tan 3153. Da Euleda Bidev, obrigado. 1897, copia. Afirmativo agora, baixado e travado, Mike Tavis Leste. Ok, livre pouso, vento variável 022. Mike Tavis Leste. Confirmará manter o eixo da decolagem? Está mantendo o eixo da decolagem, você vai poder fazer curva lá mais ou menos umas 5 milhas. Sente após, autorizado vai direto, Leda.

área direita e chame o solo 21 desse qual nome? 219, Mike Tavo Direto. O Rio 9647, continua a aproximação e aguarde pista livre. Guardando pista livre, Rio 9647. Salvador, bom dia, é o Mike Tango Juliette. Bom dia, Mike Tango Juliette, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Mike Tango Juliette. Final curto. Tá livre o pouso, vento calmo. Livre pouso e 9647. Seu Vitor, Quebec visual com 727 na curta? O no 86, autonomia 4 horas e 5 minutos, alterna Galeão, tá pronto para o tanque. Gente, gol no 607, Juliette Alfa, Montesfera Torre no 86, ajuste no 0112, bom voo. Positivo, Juliette Alfa, ponte espera 7186 com a Torre, 10 no 2 ajuste, 1607. Solo, gol 1897, está na posição 4 para pushback, acionamento. 1897, livre chama para o táxi. Para o táxi, 1897. Claro, tá atento a estrela do Boeing que pousou na 10, livre decolar, vento calmo, vento Quebec. 4, copia.